Introdução. A ferida é definida como uma ruptura na pele, na membrana mucosa ou em qualquer outra estrutura do corpo causada por um agente químico, físico ou biológico. Sabemos que a pele é a principal barreira de proteção do organismo e tem como funções básicas impedir a perda excessiva de líquidos, proteger o organismo da ação de agentes externos, inclusive microbianos, sintetizar vitamina D, manter a temperatura corpórea, participar da termorregulação, função estética. A ferida é ocasionada pelo rompimento da barreira, requerendo não apenas o curativo, mas também a identificação e intervenção nas possíveis e múltiplas dimensões desse agravo, incluindo medidas de promoção, prevenção e reabilitação. O tratamento de feridas se refere à proteção de lesões contra a ação de agentes externos físicos, mecânicos ou biológicos, tendo como objetivo reduzir, prevenir e ou minimizar os riscos de complicações decorrentes. Antes da seleção e aplicação de um curativo, é necessária uma avaliação completa da ferida, do seu grau de contaminação, da maneira como esta ferida foi produzida, dos fatores locais e sistêmicos e da presença de exudato, como forma de agilizar o processo de cicatrização e proteger a ferida. Historicamente, o tratamento de feridas tem como filosofia a proteção das lesões contra a ação de agentes externos físicos, mecânicos ou biológicos. A preocupação com a contaminação exógena por micro-organismos fez com que fossem instituídas técnicas de curativo, onde o princípio básico era a manutenção do curativo limpo e seco. Definição. Uma ferida é representada pela interrupção da continuidade de um tecido corpóreo, em maior ou em menor extensão, causada por qualquer tipo de trauma físico, químico, mecânico ou desencadeada por uma afecção clínica, que aciona as frentes de defesa orgânica para o contra-ataque.